3416-3535. Valendo novamente para você buscar e faturar aí do Lojão, Lojão Magazine aqui em venda, o cupom para concorrer no dia 31 de dezembro a 10 prêmios sensacionais. Batei dessa boa aqui, meu filho. Tá aí, valendo então. Primeiro que buscar vai ganhar no ar aqui no São Filho da Cidade. Esse cupom, tá? Você vai pegar na hora aqui no... Na hora comercial que você quiser, tá bom? Pode ser até às 7 hoje da tarde. Enquanto isso, vamos curtir o som da Gal Costa. Runda Louca. Meu coração vai lá.